Que nada possuem. que não têm o conhecimento que vocês têm para mostrar quem somos. Thank you. conhecimento de medicina. Ela tem conhecimento de ufologia. As canalizações como esta irão ocorrer não só aqui em casa, no trabalho, em momentos que vocês nem irão esperar. Uma forma mais leve ou mais profunda depende daquilo que iremos trazer. Mais detalhes sobre a manipulação genética. Então se prepare e grave tudo para não se perder. Minha mensagem fica por aqui. Em breve voltaremos para trazer mais conhecimento do qual vocês não têm. Obrigada e até logo.